Salve, salve, coelhada! Vamos aí com o Decadentes número 420, para falar sobre dois jogos, né? Uma derrota acachapante para o Palmeiras, lá no Allianz Parque, e uma vitória, ora, se não, de 3-2 sobre o Bahia ontem. Não sabíamos o que era vencer, e de tanto celebrar uma vitória que estava entalada na garganta já havia 2 meses, o nosso glorioso amigo Jair Viana acabou bebendo mais do que devia e teve que colocar um atestado porque ele ainda se encontra alcoolizado de tanto celebrar uma vitória. Ele falou que bebeu o que ele estava guardado para as vitórias que não aconteceram aí desde setembro, né? Sem mais delongas, vamos dar uma boa noite ao substituto, ao homem que está entrando no buraco do nosso glorioso Jair Viana, senhor Roberto Rolon. Dê seu boa noite. Boa noite. Um dia que tivemos várias surpresas, alguns jogadores desligados para surpresa de 0 pessoas. Como disse a Itatiaia no dia, o time ia desligar os jogadores, mas não ia anunciar para não queimar os jogadores. Então, o time da família, muita ética, muito profissionalismo, no dia seguinte demite até o pessoal do administrativo. Então, vamos seguir com a ética, mas se alguém quiser fazer o Pix, chama no particular. E agora vamos tentar a... Bom, vamos ver se o meu irmão, o glorioso Lucas de Leucas, está em condições de falar. Acho que não. A internet sim, dele não é... Sim, na internet. Ah. Estou com um problema no computador. Aqui estou no celular, mas a internet está funcionando perfeitamente bem. Então, dê seu boa noite. Boa noite. Pelo menos a gente conseguiu despedir da Série A com o mínimo de dignidade, né? Então, a temporada foi uma porcaria, não apagou em nada, mas pelo menos eu consegui ver uma vitória antes de fechar o ano. Foi bom isso. E ele, o homem, a lenda, Thales Maciel, aquele que vai resumir essas duas partidas da semana. Dê seu boa noite e emende com os resumos. Boa noite, galera. Rolon, prazerão, muito obrigado por participar de mais um Decadentes aí. Jairo cismou de que ele é jovem, foi para Paul McCartney e não tá aguentando nada. O Lucas desse jeito aí, gente, para quem é mais novo do Decadentes aí, para quem começou a nos acompanhar nessa nova era nossa aí que nós estamos todos de vídeo, nos primeiros programas era todo mundo assim, sem imagem, cara, era muito engraçado, porque você não sabe, você não tinha a menor ideia quem que era a pessoa que estava do outro lado, né? Era quase um rádio mesmo, era legal, era saudosista, e olha que isso tem talvez uns 4, 5 anos atrás, mas era muito, não que hoje seja profissional, mas era muito mais tosco antigamente. Quem tiver a oportunidade aí, pesquisa no YouTube aí, pega os primeiros programas. O primeiro programa é sensacional, que o pessoal... O Decadentes é o primeiro podcast do América, né? Então, e o primeiro programão lá, ele é sensacional. Ele é muito legal, muito tosco, mas muito legal, muito, muito interessante. Mas vamos lá. Tivemos aí dois jogos, né, do América. Durante a semana a gente jogou contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. E a gente já está rebaixado e acredito que a derrota não doeu tanto assim para a gente, sabe? Derrota não, goleada, né? Com um minuto, 2 minutos, sei lá, o Hendrick já tinha feito 1-0 na gente, ou seja, um jogador de 17 anos faz o que quer com a nossa defesa. A gente tomou 1-0 e aí, aquilo de sempre, nossa zaga falhando como sempre, Jori também falhou num dos gols. A gente tomou o segundo gol contra, né? A gente fez a proeza de fazer o segundo gol aos 40 minutos, depois no segundo tempo, a gente tomou mais 2 gols aí, mais pro finalzinho do jogo, lá pros 43, e depois os 46, alguma coisa assim. Mas o interessante é que a gente teve mais posse de bola nesse jogo, depois eu fui ver as estatísticas, a gente teve mais posse de bola do que o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras deu a bola pra gente, e mesmo assim a gente, eu tô me lembrando aqui, teve aquela bola na trave do Azevedo e só. Então, assim, mesmo a gente tendo a bola, a gente não consegue definir em gol. E quando o adversário tem a bola, a gente toma 4 gols, né? Mais ou menos por aí a nossa lógica. Bom, vamos pro jogo de ontem, inicialmente marcado para as 4 horas, mas aí, a pedido do Bahia, e como sempre, o América cedendo a tudo e a todos, mudou para 6:30. É um horário péssimo para a torcida, mas como esse ano eles não estão muito preocupados com o torcedor mesmo, então foda-se, vamos jogar o jogo para 6:30. É um público pífio, mas bem, bem previsível para o que foi esse nosso campeonato aí, essa melancólica despedida da Série A, né? A gente agora, na verdade, quarta-feira, depois de amanhã, né? Quarta-feira a gente joga mais uma vez, a última vez na Série A, pelo menos nesse ano, né? Tomara que a gente volte ano que vem. Joga contra o Goiás. É o único jogo que não vai ser às 9h30, porque não vale absolutamente bosta nenhuma. Na verdade, a única coisa que pode ser ali é a gente bater o recorde de mais gols tomados numa mesma edição do Campeonato Brasileiro. Já contra o jogo, vamos falar do jogo Bahia, né? Que é o nosso objetivo aqui. A gente entrou com uma escalação bem diferente. O Giacomini apostou em alguns garotos e tal. É difícil você falar alguma coisa, né? Você acusar alguma coisa, mas muita gente ali sumiu da lista de relacionados, né? A lista de machucados do América aumentou muito de uns dias para cá. alguns desses machucados foram até dispensados, não, porque tem contrato até o final do ano, né? Não terão um contrato renovado. Mas o legal é que o Renato Marques teve uma oportunidade, Renato Marques, que não tinha feito uma boa partida ainda no profissional, e ontem ele foi bem. Ontem ele foi bem, a gente fez. Na verdade, para variar, né? Como sempre, a gente tomou 1-0 num pênalti bem juvenil, né? Do menino lá, que eu esqueci o nome dele. Mas rapidinho o Ricardo Silva empatou de cabeça, só mostrava que assim, dois times muito, muito fracos para uma Série A, né? E viramos, fizemos 3-1, e aí o Bahia fez 3-2 com o Ademir, e aí foi um show de horror, cara. A gente perdeu um jogador expulso, para mim foi merecida a expulsão dele. O jogador tem que parar com isso, gente. O jogador tem que entender a regra. Você não pode pedir pro juiz ir no VAR, tá na regra. E eu não sou jogador profissional e sei disso, não pode pedir. O cara vai lá e pede, é expulso. O jogador não pode pôr a mão no rosto do adversário. O jogador põe, toma amarelo. Parece que o jogador gosta disso aí. E aí foi um show de gols perdidos pelo Bahia. A quantidade de gols que o Bahia perdeu, para mim, só comprova que não houve mala branca. Porque o América queria que o Bahia fizesse gols, mas o Bahia foi totalmente incompetente. Pelo menos duas chances o Bahia teve sem goleiro. Uma com o Ademir e outra com outro rapaz lá que eu não sei o nome. Assim, foi vergonhoso o Bahia. Bahia virtualmente rebaixado, né? A gente já rebaixado. Aí fica esses mongoloides aí, desses cruzeirenses e atleticanos falando pelo cu, falando que a gente ajudou. É o mais engraçado, a gente ajudou o Atlético, o Palmeiras a ser campeão porque a gente tomou duas goleadas. Bicho, nós tomamos goleada todo mundo, seus imbecis. E o Cabuloso falando que a gente ajudou eles, perdeu pro Bahia, porque ganhou do Bahia. Gente, que ajudou o Cruzeiro, foi o Atlético que conseguiu ganhar deles aí. Então, é isso, mas foi isso. O Lucas falou em despedida da Série A, despedida em casa, né? Porque, apesar dos pesares, ainda temos um jogo quarta-feira aí contra o Goiás. É isso, segue o jogo aí. Bom, falar que, de fato... Olha, né? Que lindeza, ele apareceu aí pra gente, ó. Voltou, tava com um probleminha aqui, mas tá resolvido. Voltou com som potente, o fone do menino lá funciona mesmo. Aí tem que fazer a prestação de contas pro Adir, né, que contribuiu com essa belíssima câmera. Mas meu som tá ruim, vocês falaram aí, não? Não, tava alto no começo, tava alto, mas perfeito, ótimo. E se possível, Adir, traz uma câmera pro Rolon também, que olha que imagem desgraçada de ruim. Puta que o pariu, tomar banho. Mas nem 4K resolve isso aqui não, hein? Ah, mas melhora um pouquinho, ó. Você já viu o Lucas ao vivo? Já. Eu tô com o dólar do Aldo de Baldelinho, posso contribuir, Rolon, pra você comprar a sua câmera. Pode não, senão você tira sua sorte. Mas que sorte, que sorte, o América não põe nada de sorte aí, o América tomou um cacete. O dólar é seu, a sorte é sua, não do América. Não colocou um dólar no carteiro do América, não, Zé Ruela. Faltou, hein? Ah, então já achamos o culpado pelo rebaixamento. Mas não vou, acho que o assunto Pix é mais pra frente, né? Mas de fato, o Ademir mostrou assim, por mais que ele tenha feito um gol na gente, ele mostrou que ele gosta muito da gente, né? Porque se assim, os gols que ele perdeu teriam deixado o Henrique Almeida orgulhoso, né? Assim, foi uma coisa de louco ontem, né? Eu tenho um amigo que é baiano, torcedor do Bahia, fanático, que inclusive estava no jogo ontem. E quando o América virou o jogo, eu falei, cara, fica tranquilo que 3 gols a gente toma. Vocês não podem tomar mais de 3 gols. Aí quando o Ademir entrou, ainda falei assim, e o Ademir vai fazer 2. Quando o Ademir fez 1, eu falei assim, vai fazer mais 1. Porque assim, é o roteiro do América, né? Tomar 3 gols, lei do ex, tudo. Só que o Ademir não quis fazer o outro gol. Viradas, o Adair não fez. A gente gosta de tomar viradas também. Exato. Mas assim, o Ademir não quis, porque chance de fazer 3, 4, 5 eles tiveram. O pessoal que tá falando assim, ah, o América jogou pra caramba contra o Bahia, deu sangue por causa do Pix. Gente, quem falou isso não viu o jogo, sinceramente. Porque o Bahia podia ter ganho. O Bahia podia ter ganho o jogo com a facilidade enorme. Agora o Ademir, eu acho que nunca mais joga pelo Bahia, nunca mais joga com o Rogério Ceni também, porque tem um cara que deve estar puto com o Ademir, é o Rogério Ceni. E foi o segundo mais caro que eles contrataram, né? Soltaram uma lista do time do Bahia e ele custou 13 milhões de reais. O dobro do Martinez e do Mastriani. É bom que agora que tá embaixo, a gente consegue pegar ele por empréstimo, né, pro ano que vem. Até porque ele não vai poder nem pisar em Salvador. O Bahia sendo rebaixado, ele não consegue pisar em Salvador. Mas você já viu a guerra que foi hoje? Deu até tiro no aeroporto para os caras desembarcarem lá. Então, assim, eu acho que o Ademir é pessoa não grata lá em Salvador. Ele vai ter que pedir para alguém buscar os móveis dele, que ele não pode nem pisar lá. Então, tá nessa situação. Mas cara simpático, mudando assim para fora de campo, cara simpático pra cacete. Ademir? Parou, trocou ideia, menino Rainer babou ovo como sempre, mas parou, deu toda a atenção possível, bem diferente. E foi engraçado que quando ele entrou, parte da torcida ali perto da vaquelhada, gritou o nome dele sem ser ironicamente, tipo assim, gritou o nome dele de eu provocionar ele, sei lá, porque ele não saiu como ele. Ele respondeu, agradeceu a torcida e tal, foi bacana a reação dele. É, quando ele fez o gol, e ele estava jogando a princípio bem, alguns torcedores começaram a vaiar, mandar ele para aquele lugar, aquele negócio todo. Aí, quando ele perdeu os gols que ele perdeu, a torcida começou a gritar o nome dele de novo, só que aí, ironicamente. Então foi altos e baixos a relação do Demi com a torcida ontem, foi engraçado. E assim, falando um pouquinho do... Já assim, colocando jogos aí, vocês podem até colocar mais questões, mas baseado no que a gente viu ali, colocam até só um comentário, eu não acho que o Renato Marques fez a primeira partida boa, aquelas duas partidas das vitórias que a gente teve, ele jogou até relativamente bem, o problema é que aquele time não tinha um meio de campo criativo, né, então assim, ele marcava muito e não tinha muita chance, é claro, ele chegou a perder gols, acho que chegou a fazer um também, meio ocasional, mas ele mostrava predicado, né? E o Mancini ignorou completamente a existência dele depois disso, né? O Bustos também acho que esqueceu que ele existia. E a gente viu que ele podia ter sido mais usado, né? Vocês acham que dá pra contar ali com ele e Mastriani pro ano que vem e tamo bem pra Série B? Não, Mastriani não fica, né? Eu acho que é muita ilusão achar que o Mastriani vai ficar pro ano que vem. Então, se tivesse... Mas assim, o problema... Se tivesse como, eu até gostaria que ele ficasse. Mas eu acho que um jogador que fez a temporada que o Mastriani fez, né? Esses jogadores que vêm do mercado sul-americano, assim, Uruguai, argentino, eles veem muito o futebol brasileiro como uma ponte, né? Ele jogava em torneios maiores e tal. E ele vir pra cá, fazer a temporada que ele fez, jogar na Série B, eu acho que dificilmente ele... Até de motivação, ele mesmo gostaria de jogar na Série B, né? Então, eu acho que ele seria um bom nome pra gente começar a montar o nosso ataque. Talvez não pra ser nosso camisa nova titular, nada disso. Mas o Mastriani não acho que fica, não. Na verdade, a gente tem um Varanda, né? O Varanda tava num crescente bacana. Eu acho que se for pra pensar em dupla de ataque, é Varanda e Mastriani. Se Mastriani ficar, óbvio, né? Que eu também tô com o Lucas e acho que não fica, não. E tá faltando chegar aquele próximo de aposentadoria, que todo ano a gente contrata, né? Agora que o Wellington Paulista foi embora, tem que trazer aquele de 38 anos, usual que a gente traz. Mas aí tem um monte no elenco. Ainda tem, um monte ainda. Mas eu não tô especulando. Vou renovar com o Aloísio. Não sei se estou especulando. Quem tentou cavar essa foi o próprio Aloísio, né? Eu, pelo menos assim, eu assisti lá a entrevista que ele deu pro Duda Garbi, né? Quando ele veio pra cá, ele tava falando sobre o ano que vem. Ele falou que ele quer jogar mais um ano, pelo menos. Se ele fizer mais uma temporada boa, quem sabe mais uma. E assim, deixando em aberto a possibilidade de ficar. Então acho que se depender dele, ele fica mais um ano aí. Vamos ver da diretoria, né? Do jeito que é, conhecendo, assim, ele já quis rescindir o contrato dele esse ano, a diretoria não deixou. Agora é assim, a diretoria fala assim, olha, a gente não quer que você fique. Ele fala, não, eu baixo meu salário, pode me dar aí 30% que eu ganho hoje. Ah, tá, então você tá dentro dos planos. A nossa diretoria é um pouco assim, né? Mas ele tá recebendo salário? Reduzir nada é nada. Em tese, ele tem um salário. Não dá pra... Foi aquela história, a palavra dele que ele falou, que não precisaria pagar ele até o fim do ano, assim, se o time não fosse rebaixado para reverter em premiação pro time. A cogitão é que, tipo assim, em tese não recebeu, o time não foi rebaixado. Fazer o que com esse dinheiro dele? Ele vai doar pra caridade? Ele vai fala assim, olha, é pra ficar aí mesmo, fica de crédito, ele vai falar assim, olha, ao invés de você me pagar, renova o contrato e paga no que vem, não dá pra entender, né? Mas que ele tem um contrato, ele tem, né? E se a gente não pagou ele de fato, ele pode acionar a gente na justiça, né? Que não foi aí palavra é palavra só, né? Fica de crédito é ótimo. Quando entrar em campo, vocês pagam a diferença. É. Fica de crédito. Agora então, aquele salário você não pagou, agora eu quero renovar pro ano que vem. Então, aí vai aqui, né? É porque janeiro chega o IPVA da Ferrari, né? Então tem que pagar pesado. Mas a chance de pagar esse IPVA é pequeno, né? É uma curiosidade. Vocês não acharam essa lista de dispensa curtinha demais, não? Muito. Tem mais contrato. Mas assim, mas porque ali, tem uns que tem contrato, né? Ali não tem lista de dispensa, não, gente. Tem lista de dispensa, não. Não. O tem América daqui... fala em não uma ação de contrato. Não tem lista de dispensa. Só que tem mais gente. Os contratos de dispensa, né? O medo é esse. Se fosse lista de dispensa, os caras seriam dispensados hoje, né? Não, eles vão ficar lá até dezembro. É, mas a questão é que, assim, esses atletas, a gente não vai renovar o contrato. O problema é que da lista de atletas com contrato vencendo até o final do ano, por exemplo, tem o Rodolfo, acho que tem o Flávio. Tem o Mas o Rodolfo... O Rodolfo já falaram, já divulgaram, assim, não foi a América que divulgar, mas o Rodolfo já falaram que ele não fica também. É. Saiu uma notícia falando assim, jogadores que tem com empréstimo vencendo, né? Aí tinha o Rodolfo, tinha até o Xará do Thales aí, que jogou em algum time do interior de não sei aonde, também que não vai ficar. O Thales também volta toda vez, né? Do empréstimo, ele volta e já vai pra outra, não parou aqui. É. A base é isso, cara, Base se revelar dois já tá bom demais, hein? Mas o... E, assim, a nossa zaga tem contrato vencendo quase todo mundo até o final do ano, né? E assim, eu não tô nessa listinha de novo, vão renovar, né? Então, podemos esperar. Só o Éder que mantém o contrato do Éder, é o único que até 2024, o resto é todo mundo. Avelar, Maidana, Wanderson. Ricardo Silva já falaram que vai renovar, né? Sim. Júlia, 25, eu acho. É. Mas Júlia é menino, né? Sim. Agora, você, já que você tá falando isso aí, Felipe, você renovar com qualquer um de uma zaga que toma 80 gols... Não, isso aí é maluco, né? Você não entende nada de futebol, né? Calma. Não, se for pra pensar assim, em lista de dispensa, aí sim, lista de dispensa. Primeiro encabeçar ela, Jori, Marlon, esses caras de trás, cara. Vai fazendo a limpa, se o objetivo é esse. Eu vou falar uma coisa assim, que é uma coisa que a gente comentou muito, isso é um comentário que você comentou do Jori. Não vou defender. O quarto gol que ele toma pro Palmeiras é uma coisa ridícula. Eu até. Isso até. O Lucas falou assim: nossa, o Jori hoje não tá saindo em bola nenhuma. De fato, eu acho que depois daquela palhaçada que ele fez com o Palmeiras, ele ficou todas ali embaixo da trave. Falou assim: não vou fazer mais besteira, vou ficar aqui paradinho pra não tomar aquela coisa. Foi uma coisa assim: goleiro estilo sub-12, assim, que não sabe o que vai fazer na área e fica passeando de um lado pro outro, né? Mas. Só um comentário, porque a gente falou do divórcio do time e torcida. Ontem, quando acaba o jogo, o Jori foi de uma prestação. Ele foi de uma solidariedade com a torcida. Ele chegou, conversou com o pessoal da barra. O pessoal pediu luva. Ele foi e jogou a luva pra eles. Aí um cara no P3 tinha pedido a camisa. Aí depois que ele jogou a luva, ele foi, aí deu a camisa pro cara. No que ele tava entregando a camisa, um outro cara foi e pediu alguma coisa pra ele. Ele correu até o árbitro, pegou o cartão vermelho e amarelo do árbitro, levou e entregou pro cara da torcida. Aí depois conversando ali com o pessoal. Ele foi assim. Aí alguém pediu, achou outra camisa. Aí só tinha mais um jogador do América em campo. Você vê ele correndo, ele vai lá, acho que era o Daniel Borges. Aí ele conversa com o Daniel Borges, meio que aponta pra torcida assim, o Daniel Borges meio que caga e vai embora com a camisa dele. Tipo, aí não, mas que sorte que esse torcedor deu, hein? Imagina ganhar uma camisa do Daniel Borges. Então, assim, eu falo assim, o Jori, pelo menos, se tem um atleta que não está divorciado com a torcida, é ele. Ele foi muito. Não. E ontem, depois de muito tempo. Depois de muito tempo, a torcida ontem se reuniu, os jogadores se reuniram no meio e cumprimentaram a torcida, né? Depois. Ontem foi a primeira vez, depois de tanto tempo, né? Mas o Júlio, depois do jogo, ele passou pelo Rainer, o Rainer mostrou a fita de capitão que ele ganhou do Valora lá atrás, falou: você não tem nada para me dar, não? O Júlio falou: não, eu prometo do próximo jogo e tudo mais, me chama que a gente conversa e combina isso aí. Mas o menino tava desolado, que não conseguiu ganhar nada. Ele é um desses caras, assim, também muito, muito solícito, é um cara bacana, assim. Mas eu falo, de fato, para ser titular do América, ele não tem condição. Até, pra ser reserva em Série B, dá. Reserva em Série A, acho que não. Mas, assim, então eu acho que... Todo bom time, Felipe, começa com um bom goleiro. Não, mas a gente vai começar com um bom goleiro. Eu falei que ele consegue ficar treinando ali com o pessoal, aquele cara lá. Que ele é resenha, ele é gente boa. Deixa ele na reserva ali, dando camisa pros outros de vez em quando e tal. É um cara bacana. Já é assim, a gente não vai conseguir contratar dois bons mesmo, então contrata um muito bom que vai jogar e o Jory fica ali. E se esse muito bom machucar, igual aconteceu com o Cavicchioli lá, que deu problema lá na lesão, aí você traz um outro em cima da hora. Mas, igual eu falo, eu não acho que ele tem condição de ser titular do América, se não tem, nem pra Série B. É, mas pra ser reserva de Série B, dá. É, mas assim, agora, Cavicchioli já te interessa a lista aí que não vai renovar. O Pazinato podia colocar em cabeça uma lista de dispensa. O Aguerre já podia falar também que tá numa lista que não vai renovar. A questão é que a gente tá meio perdido, né? Vocês não acham que, assim, nós não estamos meio que planejando o ano que vem? O coletivo, assim que caiu, já começou. Já lançou lista, já trocou técnico, já anunciou o novo técnico, que já tá trabalhando, fazendo a reformulação do elenco. A gente continua na toada do Giacomini levando o negócio ali. Sim, a gente colocou alguns que a gente não vai renovar, não tem mais informação de uns outros que a gente desconfia que não vai renovar também, não tem ainda, não se sabe quem vai ser o treinador, não tem muita especulação, tá um negócio meio... O Sport contratou o Drubsky de diretor de esporte, menos de uma semana depois já apareceu um técnico estrangeiro lá para comandar a Série B. É, mas essa questão é outro tema complexo. Técnico estrangeiro, gente, trouxe o Busto, foi uma merda, então não é porque trouxe um técnico estrangeiro que o cara vai dar certo, isso aí é bobagem. Não, mas eu penso que o Drubsky tem pesquisado isso aí. O Drubsky é da época de Barça. Ele não sabe pesquisar no Google um técnico estrangeiro. Então, você vê que o negócio lá tá um pouco mais diferente. Não, que realmente nós estamos bem fora do time aí das coisas. Nós estamos, mas não é de hoje, né, gente? Não é de hoje, não. Esse ano, 23 inteiro, foi essa merda aí. É só pegar aí a lista de reforço do meio do ano, que era para nos salvar do rebaixamento. Kaiser e Casares. O que eu suspeito é que... Assim, não sei como é que está o planejamento do América em termos de orçamento para o ano que vem, mas o que eu suspeito é que a nossa folha já deve estar 250% do que a gente poderia ter de orçamento para a Série B. Então a gente tem que arrumar uns caras, uns times para uns caras aí. Aí Benítez, por exemplo, um cara que a América provavelmente não tem condição de manter para a Série B. Precisaria de fazer grana aí, pelo menos no 0x0 com Martínez e Mastriani para conseguir abrir espaço no elenco, e por conta disso deve estar dificultando a pensar no planejamento de jogador. Mas o que não tem desculpa de jeito nenhum é em relação a treinador, né? Porque mal ou bem, por uma coisa que o América fez razoavelmente bem em 2016, quando trouxe o Anderson, já trouxe sabendo que era para 2017, ele já começou o planejamento do elenco ali. A gente vai cair com o Giacomini e não tem ninguém trabalhando, pensando no elenco, quem que fica, quem que vai, já acompanhar alguns treinamentos para ver com quem que pode contar, quem que não pode, conversar com os jogadores, nada. Quando vier um treinador, vai vir um trabalho 100% do zero, né? E os caras de férias, né? Então o cara não vai nem ter como conversar com o jogador. Chegar, vai ter só ele no CT lá, dando uma olhada na grama. Esse que é o problema. Se o Giacomini tivesse pelo menos fazendo algum trabalho, você pudesse falar assim, nossa, ele melhorou esse time, acho que podemos ter uma esperança com ele ano que vem, ou alguma coisa do tipo, mas nem isso, tipo, assim, o time com ele é um perdidaço. A gente ganhou ontem circunstancialmente, foi a vitória culposa, né? A gente não tem a intenção de ganhar, porque os gols que a gente fez foram circunstanciais, e os gols que a gente não tomou é por muita incompetência do Bahia. Eu até comentei, o atacante do Bahia, lá, o camisa 9, puta merda. Esse, assim, acho que o Henrique Almeida cabia naquele time. Você falou de segunda vez Henrique Almeida, na terceira eles vão trazer ele como reforço para 2024. Henrique Almeida é tão sortudo, mas tão sortudo que foi lá para o Vila Nova de Goiás, né? E aconteceu aquilo que aconteceu na última rodada. Você vê que o cara não tem jeito mesmo. Quando o cara nasce na estrela, né? E sobre atacante, só um comentário que eu fui ver esse dado hoje, que não é muito novidade, né? A gente cobrou muito a diretoria do América na época que a gente perdeu o Pablo Vegetti, né? Que foi pro Vasco, aquele cara que o Lucão sempre comentou. Pablo Vegetti, ele provavelmente vai terminar o campeonato, a não ser que ele faça gol agora na última rodada, né? Tem chance ainda, mas ele tá com 10 gols em 20 partidas no Brasileirão, né? Que é um aproveitamento muito bom. Mas o Mastriani, ele tá com 11 gols em 24 partidas, mas em termos de minutos jogados, o Mastriani jogou 1.802 e o Pablo Vegetti 1.705, que o Mastriani entrou em muitas partidas rodando, né? Então o aproveitamento dos dois é muito próximo. O problema do América não foi fazer gol, né? A gente teve o nosso homem gol em algum nível ali, que foi o Mastriani, que eu nem sei qual foi a última vez na Série A que o América teve um atacante que fez 11 gols. Não sei se isso aconteceu recentemente. Em 2010, que não fazia mais de 10 gols. Então, assim, a gente teve o cara pra fazer gol. Agora, o problema foi tomar muitos gols. E me assusta muito a gente começar o planejamento renovando com o Ricardo Silva, especulando em renovar com o Maidana, especulando em renovar com o Avelar. Foi isso que a gente falou aqui. Aí você vê que não tem... Porque o que aconteceu? Se a gente for manter a zaga, os laterais esquerdos, o volante, a gente vai ficar com todo o esquema defensivo do time que tomou 80 gols na Série A, não faz o menor sentido, né? Pelo jeito, vão tirar só a lateral direita. O problema era a lateral direita, os demais vão todos ser renovados. Rolão, não sei qual que é a sua fonte de dados aí, não, mas o menino Arthur tá falando aqui que o Ademir fez 14 gols em 2021. Mas na Série A? Não. Não, foi o ano inteiro. Não, o Mastriani fez mais gols esse ano. O Mastriani fez. Quer ver? 7. O Mastriani fez. O Mastriani fez mais. Fez 21 gols esse ano. Mas na Série A ele fez 11. Eu não sei se o Arthur. Não, o Arthur tá falando que foi 13. 13 em 2021. Eu acredito que seja na Série A de 2021. Não sei. Só pra nós aí, Arthur. Se foi na Série A ou no ano inteiro? Eu acho que foi na Série A. 2021, gente. Se o Ademir fez gol demais. A jogada. O Cavicchioli no auge dele jogando pra ele toda hora e decidindo o jogo. A jogada era uma só que funcionava, né? Era o Ademir ficar na pontinha ali, pouquinho antes da linha do meio de campo, pra não ficar impedimento nos escanteios defensivos. Cavicchioli pegava, tum, mandava pro Ademir na correria ali, e ou arrumava um pênalti, fazia um gol, ou dava uma assistência, né? De fato, seria lá, o Arthur falou. Ele fez 13 gols em 31 jogos. E ele fez 16 no ano. Talvez aqueles cortes de estatística. O Mastriani é o primeiro camisa 9, né? Central, porque o Demir não era centroavante, o Demir era ponta. Talvez foi o primeiro centroavante mesmo que fez média de gol. A média do Mastriani é melhor, pensando de gols por partida, né? Porque ele jogou menos. Mas o Demir me deu mais alegria, tá? Só finalizando esse assunto. Quem era o camisa 9 do Demir? Rodolfo? Óbvio, Rodolfão. No final era o Zárate, né? Não sei se você lembra disso. No final, o Zárate foi o falso 9, né? O Marquinhos acabou com o futebol do Zárate. Ele conseguiu até isso. O Zárate foi embora de desgosto. Você não vai ficar com esse treinador, não. Já passei por tanta coisa no futebol, isso aqui eu não preciso. Mas tem, não sei se vocês viram, não sei qual site ou podcast que eu escutei uma entrevista do o Luis Suárez está saindo do Grêmio esse ano, né? Ele já declarou que acho que ele vai lá para o Miami jogar com o Messi. O ex-presidente, dirigente do Grêmio, dá uma declaração falando o que foi o Suárez para o Grêmio esse ano. E você pegar essa entrevista, é muito legal. Ele fala algumas coisas, por exemplo, na estreia do Suárez, que foi um jogo de 6-1 contra um time lá, acho que é Novo Hamburgo, o jogo estava 5-1, nos 40 e tantos do segundo tempo, o Suárez dando carrinho. Isso aí dizer que mudou a mentalidade da galera, que o jovem começava a ver. Ele falou outra coisa legal também, que aí é muito do nosso distanciamento entre torcida e jogadores. Hoje em dia os jogadores todos descem com fone de ouvido, escutando uma música, justamente para não conversar com ninguém. E o Suárez desceu do ônibus sem nada, sem fone, sem nada, e foi lá conversar com a galera. No outro jogo, tinha um monte de jogador sem fone. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez o América, a gente está falando em contratação, talvez está na hora do América pensar em uma referência realmente, um jogador vitorioso, um jogador em final de carreira, que é o que a gente vai conseguir contratar. Mas um cara vitorioso, um cara de exemplo, não para nós torcedores, mas um exemplo para essa garotada nova que está subindo para nós aí, para os caras entenderem tanto que é importante jogar bem, ser diferente, né? E não igual os Zalê da vida que fala que a Chapecoense merece o título porque os jogadores não recebem, igual esse ano que teve o caso do Everaldo falando que e daí se cair. Então, acho que está na hora do América pensar nisso aí de novo, trazer um... Por quê? Porque o Zárate foi isso, né? O Zárate era um exemplo para a galera. Está na hora da gente pensar num cara assim, um cara diferente. Não esses medalhões, igual a gente trouxe aí, a Luiz Boi Bandido, que só quer saber de levar arma de brinquedo para campo, o próprio Eto Paulista defendendo a lei de briga, enfim... Trazer um cara de referência mesmo, um cara com um passado glorioso, um cara vencedor, Nenê. Talvez um Nenê, o que o Nenê, ué, mas Nenê, eu acho que não vai mais jogar, mas o Nenê foi isso para o Juventude esse ano, assim, uhum. Né? O Juventude não era especulado em lista nenhuma de possíveis times que iriam subir, ele subiu. É questão isso de exemplo, né? É uma questão, um trabalho muito bom do técnico lá, o Thiago Carpini, né? Que é uma coisa que eu falo, que às vezes, quando você pega um treinador que está em alta, o cara, você consegue identificar o trabalho, se o cara tem condição, é uma hora que você pode apostar num cara desse. O Juventude apostou nele, que fez um trabalho muito bom na Água Santa, e colher o resultado. É claro, às vezes pode fazer uma aposta e ela pagar muito errado, né? Mas o Juventude topou e deu certo, né? Então, assim, pode ser um dos caminhos que a gente pode tentar levar para o ano que vem, né? E o Moisés, e fala... Moisés deu tchau lá no time dele da China. Moisés seria a... Moisés, na verdade, vinha esse ano, né? Mas Moisés seria a contratação nossa. A contratação do ressurgimento do América. Eu não acho que vem, não. Difícil. Também acho que não. Também acho que não, Lucas. Também acho que não. Tá mais fácil ele ir para um Palmeiras da vida que ele vir para o América. Mas seria a contratação. O cara com currículo. Aí já traz o Matheus, irmão dele, de uma vez, aí já fechou a contratação. Porra, nossa. Não é? Mas o Matheus acho que também não vem, não. O Matheus até meio do ano passado eles estavam cogitando ele de um time grande da Europa, que ele estava muito bem lá, né? Sim. Chegaram sim. A especular ele no PSG, se eu não me engano. Até tava pesquisando na época, porque o América vendeu ele e ficou com uma beirada, né? Com essa beirada ficou aí, porque ele não foi vendido nunca mais, né? Mas... Bom, só passando alguns comentários aqui. É verdade, que se o Jair estiver assistindo você, vai te meter o ferro. É, 35 minutos de programa, você não leu um comentário, seu Zé Mané. O problema é que eu sou uma reserva ruim. Eu sou basicamente ali o Lucas Cal na reserva pro volante. Eu vou entrar e não vou conseguir entregar o esperado. Bom, mas deixa eu entender. Se você é o Lucas Cal, seu reserva, sim. O Jair, que é o titular, é o Juninho ou o Alê? Só para eu entender a comparação. Ele é o Juninho, porque ele é o dono da porra toda. Entendi. Coitado, Jair. Mas. Lê aí, só querida, lê os comentários aí. Passando aqui o Cuba Knights, tá com alguns comentários longos também cobrando do treinador até hoje. O Lourão, né? Só expressando sua insatisfação, que não se viu nem para atrapalhar o time do time azul, né? Aqui da capital. O Flávio, né? José Flávio Moreira. Falando também que foi bacana de ter mandado hoje uns 5, 6 embora já. O Cuba até... Uma parte do goleiro. O Cuba achando que tá com medo dele ser novário com o Cavicchioli. Acho que não. Mas, assim, tem isso. O Rodrigo Magalhães falando do Ademir. Um outro aqui, o Hilner, né? Falando que deviam olhar o Tadeu. Foi que o Tadeu renovou esse ano com o Goiás com o contrato até 2026. Então, para tirar ele de lá, só pagando. O Tadeu é o Juninho do Goiás. Vai ficar lá até o fim da vida dele. Eternamente. E ele falando que o Ayrton, aquele... vai ser o goleiro do Sport. Então, se ele for titular, é bom que tenha um candidato a menos, né? A gente tá mais tranquilo. Pelo menos é um time que pode tomar mais gol que a gente. Sim. Então, assim, tá mais tranquilo, né? O Lauro também falando que a vitória foi por acaso, o time não mostrou muita coisa, o placar tinha que ter sido 5x3 com o Bahia, e dava o Loto Fácil, Mega Sena e Loterias Caixa, mandando um fora Salum. Também fora Alencar, fora diretor de futebol, fora Giacomini, meio que fora todo mundo, né? Mas fora o diretor de futebol, você vai tirar quem? A Cabeira que tá lá? Em tese, o Cascardo, né? É especulação de que ele também vai ser liberado, né? Não, mas aí eu não sei. Só especulação também, né? Não tá. Mas como é que libera ele? Daqui é tamanho que ele tem, não passa fácil na porta, né? Bicho, eu acabei de ver. Eu vi o comentário do Wagner Debossan falando assim: Matheus declarou que tem um sonho de jogar no time do coração dele, que é no Brasil, que é o Cruzeiro. Aí eu pensei assim, pô, não é possível, deve ser mentira. Eu pesquisei, é verdade mesmo. Quando a gente pensa que o ano não pode ficar pior, ainda tem uma dessa. Não que eu tava com a esperança de ele voltar, obviamente, ele tá bem na Europa, mas ler isso dá uma tristeza. Aí também tem aqui o Hilner com o... Tomara que ele volte e siga o mesmo caminho do Flávio, que jogou no time do coração dele. Tomara. Então, a especulação aqui de treinador, né, que o Kubanaitis e o Hilner citaram o Léo Condé, falando que ele fechou com o Vitória, parece... Renovou com Vitória, né? O Emerson também falando da competência do Mi fazer gol, aquilo que a gente falou. Só, não vou nem ler, Thales, só para não te deixar triste. O quê? Juri seleção. Olha, na seleção de Gibraltar, eu confesso que ele joga e ainda pega a faixa, viu? Se bobear lá, ele joga até no ataque. Mas assim, é difícil. Miller Mello falando fora Luiz, fora Azevedo. O Adjutor, né, comentando o que a gente falou, né, que o Boi Bandido não tá na lista dos que não vão renovar. Tem gente também que pergunta, o Rio perguntando sobre o Burgos e o Mendes. O Burgos, o contrário, até metade do ano. O Mendes, eu confesso que eu não sei, mas capaz sai até o final do ano que vem. Então, capaz de ficar aí. Até o fim desse ano. Até o fim desse ano também? Uhum. Então, esse deve sair. Muito embora não tá falado, né? O Chester dando boa noite. Também o Bernardo Magalhães falando que o príncipe Matthews vai bombar ano que vem. Ano que vem é um ano do Príncipe. Bruno Palmeiras, também comentando da falta de treinador. O Laura até foi fã antes do comentário que eu falei, né? Se o reserva precisar entrar. O goleiro não é um reserva que você precisa entrar com muita frequência. Eu falei, se tiver uma lesão para um jogo, ele dá conta, esporadicamente. Agora, se você precisar do cara para entrar por 2 meses, aí você contrata. É simples assim, porque, né? Só fazer uma correção aqui, que eu vi no Transfer Market, o contrato do Ravi Mendes é até dezembro do ano final que vem. Final de 2024. Então, o Ravi Mendes tem contrato até o final do ano que vem. E o Burgos, que é só até o meio do ano que vem. O Wagner começando sobre a folha de pagamento aqui, redução, como é que vai ser para o ano que vem. Vamos ver quem mais. Até vi esse comentário dele, você está lendo um comentário muito rápido. Deixa eu fazer um comentário aqui. O que o Wagner comentou assim, que Martinez e Mastriani ganham 250k. Se pagarem 500k, manda os embora para compensar. Para de dar margem para a diretoria contratar Bagre por dificuldade financeira. Meu ponto é que sim. Eu não sei se os valores estão certos, tá? Mas vamos supor que seja isso mesmo. 500 mil por mês em dois jogadores dá. Dá 6 milhões no ano aí para dois jogadores. O direito de transmissão da Série B é 6 milhões no ano. Então, 250 mil para cada jogador, para dois jogadores, 250 mil num elenco de Série B, já é impagável. É esse que é o problema. Então, o orçamento do ano que vem é muito baixo. O América costuma jogar a Série B com orçamento, aí tirando dinheiro não sei lá da onde, né? Porque normalmente. E ano que vem vai ser um pouco melhor, porque tem o dinheiro do Arthur para cair e tal. A América costuma fazer orçamento de Série B com 35, 40, 45 milhões de reais aí. Se você colocar 6 milhões para dois jogadores, já é boa parte do que a América vai ter para gastar no ano. Esse que é o problema. As nossas folhas salariais inteiras de Série B geralmente não dava muita coisa, não. Era bem baixinho, né? Nós sempre trabalhamos e nós nunca fomos a maior folha, né? Até nos anos que a gente subiu, a gente geralmente era top 4 folhas, mas não era nada espetacular, né? Então, assim, é difícil que dá para fazer a operação. Se você assumir que você vai pegar essa grana do Arthur e vai investir ela em salário para ter um elenco melhor, ok. O problema é que é aquela história, né? Nós temos o salário do Juninho e do Alex são altos e não vão sair. Eu falei Arthur e eu te induzi ao erro. Quis dizer do Vitor Roque. O Arthur também vai cair uma parte ano que vem. Mas eu acho que a grana boa que o América vai receber pro ano que vem, que eu acho que é 30 milhões, sei lá quanto que é, é do Vitor Roque. E a questão, o único que dá pra pontuar é, dessa parte que tá falando, beleza, aí nós vamos dispensar o Martinez e o Mastriani. O Danilo Avelar não é um jogador com salário barato. Tem que ver que ele veio do Corinthians emprestado, uma renda salarial bem alta, e até topou dar uma reduçãozinha pra ficar aqui, mas eu tenho certeza, o Avelar não ganha pouco. Então, ele assim, não rendeu em 2023, né? Não rendeu. E agora tem que renovar com ele. Então, assim, e é veterano, cara, não é um menino. Um espaço na folha. Não é só o Avelar, não. É o Avelar, o Everaldo veio nessa mesma condição. É um cara que também era bem emprestado do Corinthians. Então, o América tem uns caras aí que não é nada, nem nada. Tem um tanto de cara que ganha 100, mais de 100k aí pra jogar aqui. Vai ser difícil. O Avelar, o contrato tá vencendo. O Avelar você pode deixar embora. Então, tem que deixar embora. Não tem, assim, que deixar, não tem escolha. Você não tá fazendo, não vou ter condição de pagar o Martinez e o Mastriani. Vou liberar os dois quando não tem conta. Aí você vai e renova com o Avelar ganhando, tipo, 150k por mês. Era mais fácil você, tipo, beleza, deixa só um dos dois embora, fica com o outro e não fica com o Avelar. Porque, tipo, você dá uma amortecida maior. Então, eu concordo, é por isso que eu não concordo também com renovar com o Avelar. Mas, assim, são de... A limpa tem que ser grande. Acho que eles estavam falando que a folha é 3 milhões mês, 2,5, 3. Não é nunca, muito mais. Muito mais. Que é isso, gente? Hoje? Hoje é muito mais. 3 milhões. Não, para ano que vem. Ah, tá. Ah, para ano que vem, ok. Se for, vai ser a nossa maior. Se for, vai ser a nossa maior folha de Série B da história. E a nossa maior folha de Série A da história não foi lá muito bem, né? Mas aí é relativo também, porque você não pode comparar uma folha salarial de 2024 com uma folha salarial de 2020, que foi a última vez que nós disputamos uma Série B, né? Mas mesmo se corrigir, porque... Corrigir aí outros 500. Porque eu digo assim, porque eu lembro que... Eu não quero dar aula de economia para um economista, não, tá? Não. Faça o favor. Não, porque eu digo assim, que mesmo se corrigir, ainda assim vai ser uma maior folha, porque eu lembro que o... E aí vai ser duas decepções, eu já tô decepcionado. Domingo você me falar que o cara que mais tá indo na pelada, que eu achei que era da sua empresa, não é. Agora você me falar essa... Porra. Tô só quebrando a expectativa. Diga-se de passagem, como diz Crack Neto, meu ídolo, aí, Felipe, toda vez que ele faz conta do dinheiro pelado lá, dá errado. Ele sempre faz conta errada. Mas esse é o nosso economista. Ele é economista, mas quem calcula as coisas não sou ele. Foi uma vez que eu fiz e foi ótimo, porque todo mundo pagou menos. Ah, foi ótimo pra mim que paga, né? Você pode ver, trabalho de economista dá nisso. Eu tenho certeza que eu era economista e cuidava lá das Americanas. Então, assim, com certeza, certeza. Ele é economista, não é contador. Falar que contador tem um ruim aí também. Mas só deixa eu passar um outro comentário antes da gente focar, mudar algumas coisinhas. É só que o Ronaldo falou assim, embora, eu não treinei espaço. É por isso. Não, já cancelaram minha aula de tênis hoje porque choveu e a quadra tá molhada, então vou ter que sair mais cedo. É que eu falei que os gols foram... Gente, eu sei que nós estamos em 2023, essa parada toda aí de mimimi do caralho. Hoje até fizeram uma reportagem lá que o Marcos Rocha chamou os cruzeirenses de Maria. Mas que esporte fresco esse negócio de tênis. Ele não pode chover que não vai. Ah, meu Deus. Ué, a quadra tá molhada, não tem como. É uma terra. É uma terra, a bola não quica. A bola tem que quicar. Ah, meu Deus do céu. Sabe o jogo aí? Comentário aqui, porque eu falei que os gols foram circunstanciais. Eu tô falando que quando eu falo circunstancial, não é pra... O primeiro gol do Renato Marques foi muito bonito. Foi a baita da finalização fora da área, no cantinho ali. A questão é, não foi uma jogada trabalhada do time inteiro. Você vê uma... Igual assim, mal falando, o Ademir perdeu 300 gols. Você tinha a jogada clara que o Bahia tava fazendo pra isso acontecer. E a gente não tinha nem como marcar. É uma jogada trabalhada. Não funcionou porque os caras não souberam finalizar. A nossa, não foi uma jogada... O Renato Marques não pegou aquela bola porque a gente trabalhou ela pra aquilo. Ele teve a bola, uma finalização e foi um baita de um gol. O gol do... Assim, até pra falar, o gol do Ricardo Silva foi de bola aérea. Tipo assim, é ensaiado em certa medida. Ao que pese que esse ano não vinha funcionando. Então, assim, e ele subiu mais ou menos livre ali, né? Então, assim, tem essa circunstância. Então, não foram jogadas muito bem trabalhadas. Você vê o time do América envolvendo com aquela troca de passes, ultrapassar. O time não tá bem treinado. Você vê um amontoado de gente em campo. Só que um amontoado de gente em campo, de vez em quando, faz coisa boa também. Se você pegar aí nessa série aí, 37 rodadas, eu acho que a gente não repetiu nenhuma escalação. Nenhuma. É sempre surpresas atrás de surpresa. Então... Bustos, assim, com certeza, falar, não. Né? Então, eu acho que com o Mancini também não, cara. Repetir escalação? Eu acho que talvez o time alternativo jogou dois jogos seguidos iguais. Aquela quando pegou Fortaleza e Corinthians. Acho que nem o alternativo jogou. Não. Foi uma confusão. Mas acho que foi só. Ele colocou a alternativa, seu alternativo ganhou, aí ele manteve os caras pro próximo jogo, ganhou de novo, aí depois ele falou assim, foda-se, vou trocar. E aí foi quando o negócio dele engolou. Mas assim, teve duas partidas que a gente fez igual com esse time, com o time alternativo quando começou, depois não mais. E só uma questão, já que o Lucas tem um pouquinho mais de tempo, né? É que o Benítez não vem jogando. As conversinhas extra classe aí fala que o Interino não gosta dele. E isso tá mais que provado. Vai lá. Eu não sei se é porque não gosta, ou uma coisa também. O Benítez é um cara que fisicamente, assim, se ele está em campo, as chances dele de se machucar são ali de mais ou menos uns 50%. Então, faltam assim, dois jogos, véio. Qual que é a justificativa de não colocar o cara? Exatamente. Se ele machuca, é o risco Leandro Donizete. Se ele machuca, a gente tem que ficar com ele ano que vem. Então, como o salário é alto, será que a gente tá pensando em dispensar, tipo, encontrar no outro clube pra ele, por isso ele não tem jogado, pra não correr risco da gente ficar com ele encostado aí por mais uns meses no início do ano? Mas nós temos que ficar com ele até 2025, então... Já tá errado você comparar o Benítez com esse sujeito aí, já começou errado seu comentário, já começou errado. Segue o jogo aí, o Lucas Calvo, Decadentes. É porque ele tem mercado, ele é um dos clientes que você vende, a gente consegue, a questão é só essa. Sei lá, você tem mercado, viu? Também acho que não tem mercado assim, não, gente. Não pode... Tem não, hein? Só se for pra emprestar. Ninguém vai querer pagar no passe, pagar o passe dele. Não, vai pagar pouco. Não tô falando que a gente vai recuperar o dinheiro investido, não. Tô falando que encontrar um time pra ele, encontra. Encontrar, não acho que a gente vai vender. Acho que a gente consegue liberar. Consegue emprestar. Deve emprestar ele. Com Juventude da Vida, com Criciúma, isso a gente consegue, com Vitória. Você consegue encontrar um time pro Alê? O Alê? Claro que não, mas aí a comparação é esdrúxula, né? É o que eu tô falando. Você vai precisar limpar a folha. o Benítez, você consegue encontrar um time para ele ir, e aí que vai topar pagar o salário dele, se for pagar até mais, se for um time da MLS, ele vai receber até mais que em dólar. A questão é, esse é um cara que a gente consegue aliviar a folha. E tem caras que a gente sabe que a gente não vai conseguir, porque ou não vai ter ninguém querendo, ou se tiver um time que queira, não vai pagar nem perto do que ele recebe aqui, o cara não vai querer ir, porque ele tem contrato. Então, são... Será que a gente não consegue colocar no pacote do Itabirito o empréstimo, a locação do Independência e o Ale junto? Eu acho que aí o Itabirito vai mandar os jogos lá em Muriaé, se a gente fizer isso. Vamos pagar um pouco a mais da viagem para ter uma chance de permanecer na grande divisão do Mineiro. Mas vamos para a Baricolatina das partidas? Bora. Então, Rolon, para você, quem foi o... Ah, eu deveria olhar... Nossa senhora, é uma mistura de Lucas Cal com Alê, esse reserva. É porque eu não tenho o Twitter fácil aqui, eu não sou o Jairo. Puta, me fala que eu ponho aqui para você, eu acho ele aqui. Ué, tá. Fala as parciais aí pra gente, Thales. Meu Deus do céu. Para a partida do Palmeiras. Vamos lá, peraí. Primeiro é o que nós vamos olhar? Colatina da partida do Palmeiras, é. As quatro opções que nós colocamos lá foi Lucas Cal, Everaldo, Juninho e Giacomini. Everaldo ganhou com 49%. Palmeiras? Ah, você quer contra o Palmeiras? É contra o Palmeiras. Vamos lá. Colatina contra o Palmeiras. Foi Juninho, Everaldo, Maidana e Éder. Ah, detalhe importante, hein, gente. Tava 2-0, o Maidana entrou, nós somos 2 gols. Quem venceu foi Éder com 44, seguido de Juninho com 28, Everaldo, Maidana com 15 e Everaldo com 13. E seu voto vai para quem? Eu vou de Maidana. Rolou? Giacomini. Usar esse sistema defensivo contra o ataque do Palmeiras é pedir para levar uma goleada. Boa. Lucas? Esse é o Colatina? É. Não, achei que tinha sido invertido, né? Porque a derrota do Palmeiras foi até boa, no fim das contas, né? Ah, então Maidana ganhou meu bate pela tinta. Então. Ninguém, foi ótimo a partida. Eu quase assisti esse jogo lá de São Paulo. Por coincidência, eu tive que trabalhar tive que ir para São Paulo na quarta-feira, mas minha volta estava para as 8 da noite. Se eu soubesse, ainda tinha assistido esse jogo lá, em loco, com os palmeirenses. Eu tô com o meu irmão, eu vou colocar ninguém, porque assim, não que eu quisesse que o time fosse perder, mas não, perdeu. Não queria, não. Perdeu. E perdeu bem perdido enquanto eu dormia, já que eu tenho que acordar às 4 horas da manhã. E assim, e isso deu o título para eles, né? Porque E tá sendo muito engraçado esse ataque de pelanca dos atleticanos falando que a gente deu o título pro Palmeiras. Então acho que essa derrota é aí que ganhou bala do meu coração mesmo. Bicho, os cara perdem pro Curitiba dentro de casa e encheu o saco. Ah, se fuder. Perderam pro Curitiba, perderam pro Goiás, não ganharam nenhum jogo da gente, perdeu os 2 jogos pro Vasco e aí a culpa é do América. É muito engraçado. Atleticano é um bicho engraçado demais. Não, nós temos uma defesa que tomou 80 gols por jogo e eles não conseguiram fazer mais gol que a gente. Eles foram um dos poucos que a gente tomou, tipo, 1-2 gols só por partida. Então, assim, a culpa não é nossa, não. Então, assim, mas... Aí. E o seu Bala? Tá? Já dá o Bala aí pra partida e já emenda com o seu voto. O Bala teve só 3, ninguém, Júlio e Rodriguinho. Ninguém teve 59%, Júlio 31% e Rodriguinho 10%. Cara, eu vou dar o meu Bala pro Júlio. Oi! O Bala. Foi bom, pra finalizar. Ufa. Vou dar o meu pro Júlio, é fria. Rolão? Júlio. Lucas? Só pra seguir a linha aí, vou no Júlio também, mas sem nenhuma convicção, não. Não, se for pra seguir a linha, é Maidana, Everaldo, Éder, né? Trouxe o Bala pra esses aí. É verdade. Giacomini. Então eu vou... O Bala vai pro Giacomini e conseguiu montar um esquema assim, perfeito para parar esse ataque do Palmeiras. E funcionou muito bem, assim, a ideia que ele teve. E então. Agora vamos para Bahia? Mas então, só para falar, o Júlio acabou ganhando, né? Com o Bala da partida, para ganhar o seu abraço, Thales. Então, quando você ouvir na rua, por favor, abraço. Mas esse negócio de abraço, a gente vai mudar, a gente vai colocar o Rainer para dar abraço, que vai ser emocionado, assim, vai gostar de um jogador de futebol. Mas aí não, é que o seu abraço é específico, você dá um abraço, você conhece, o Rainer não, o Rainer se passar um poste na rua, ele tá abraçando, assim, então, tipo assim, não é, a cotação do abraço do Rainer é muito baixa, então você diminui. A Maria Chuteira da carência. Então vamos pro Bahia, vou começar com Bala no jogo contra o Bahia. Bala, nós tivemos Renato Marques com 91%, Ricardo Silva com 3%, Rodriguinho com 6% e o Júlio não ganhou nenhum voto, ficou com 0%. Seu voto vai para... A Renato Marques, né, bicho? O cara fez 2 gols, entrou na brincadeira lá do humorista lá do Santos. A galera ficou pilhada porque ele entrou na brincadeira. O povo é chato demais, bicho. Porra, senhor. Mas, bicho, traz pro mundo real isso. Se te oferece um Pix de um valor X para você fazer determinada tarefa, que não prejudica ninguém você fazer isso, você não vai fazer? É claro que vai, cara. A hipocrisia do caralho. Meu voto é Renato Marques. Lucas? Eu voto no Renato Marques também, mas eu só discordo do Thales, que eu acho que ele faltou um pouquinho de inteligência ali, porque esse negócio da mala branca pode dar uma dor de cabeça danada pra ele. Não, tipo... principalmente por esse ano, né, Lucas? Que tá com essa parada errada aí. Mas exatamente. Ele... Porque, tipo assim, na teoria não tem mala branca, né? Tipo, é um dinheiro não declarado. Aí se for atrás disso, poderia dar uma dor de cabeça pra ele. É, alguém falar que teve alguma coisa, envolvimento com algum tipo de aposta, ainda que não institucional, né? Já que não foi em algum sistema, mas que pagaram pra ele fazer gol. Então, enfim, eu de jeito nenhum eu entraria publicamente na brincadeira. Mandaria um WhatsApp pra ele zoando, se fosse o caso. Mas você não tem 20 anos, né? É, tem isso também. Até o Colatina, então, vai para assessoria de imprensa do Renato Marques, mas eu vou dar o bala para ele, porque jogou para caramba ontem. Se achar o CNPJ do América para mandar os Pix para lá, para achar o CPF dele também, mandar de zoação não custa, né? Aí numa investigação fica difícil provar coisa do contrário, né? Mas e o seu voto, Olon? Ele mora tão longe que a internet dele é uma merda. É, tá vendo? E depois a minha que é ruim. É, acho que ele está com complicações. O meu voto para bala, pessoal, vai para a gatinha, minha sobrinha, que é pé quente, foi nesse jogo, viu mais uma vitória. E assim, sempre que ela vai no estádio, eu pego ela no colo. Para de jogar essa porra dessa pressão de se vai. Antes era a sogra de um dos vocês aí, que era só levar. A sogra do Lucas. Minha sogra, que não foi nenhum jogo esse ano. Olha o que aconteceu. Agora vocês vêm colocar na coitada da Águia, que tem nem 2 anos de idade, joga uma pressão dessa. Que ela tem que ir em todo jogo. Mas, porra, ela vai no estádio, eu colocar ela no colo, eu defendo, um eu defendo a minha nora mesmo. Então, assim, o voto vai pra ela, porque assim, o jogo estava complicado pra gente. Eu coloquei ela no colo pra ele beber água. Gol do Ricardo Silva. Eu nem vi o gol, porque eu estava com ela subindo as escadas. Mas assim, o bala vai pra ela. Foi a melhor coisa da partida. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, só porque eu acabei que meu comentário não foi bem colocado, né? O Salviano me corrigiu aí, que o Renato Marques, ele fez uma postagem, ele fez mesmo, falando que não recebeu nenhum Pix. Mas não é nem por ter recebido ou não. A questão é ele ter entrado na brincadeira publicamente, dá a entender que ele recebeu, já dá margem para essa polêmica. Foi ele nesse sentido. Lá, que faz o Pix, acabou. É, foi nesse sentido. Foi esse sentido que eu quis dizer. Tipo assim, eu entendo que é brincadeira e tal, mas nessa situação que a gente tem hoje, desses trem de dinheiro, aposta, mala branca e a polêmica que envolve, eu não entraria, mas ele é menino, então... Com todo carinho, respeito e admiração que eu tenho para Serjão, isso de fazer postagem é uma bobagem gigantesca, né, gente? Tanto é que o América fez uma postagem contra essas paradas de Pix aí, mas aceitou vender mando de campo. Então... Você vai conseguir voltar para bala agora ou não? Vou. Bala para mim foi o Rodriguinho. Ok. Vou voto também. Mas ganhou, então, o Renato Marques, merecidamente. E Thales? Com 4 votos. E o Colatina? Isso. Nós tivemos lá, venceu o Everaldo, com 49%, seguido de Juninho, com 24%, Giacomini, com 22%, e Lucas Cal, com 6%. Seu voto vai para? Eu? É. Cara, eu vou votar no Everaldo, cara. Que... Everaldo. Rolon? Giacomini, de novo. Tá fazendo nada de Lucas? Diferente. Parece que não tá nem treinando com os times, tá fazendo qualquer coisa lá, quem quiser entra em campo. Tá fazendo uma coisa muito diferente, que é agora o time nem treina mais. Colatina, pra mim, é um mix ali de Ale e Lucas Cal, que foi um resumo do que foram os dois na temporada, né? Um mix de preguiça, passe errado, falta de desarme, de vontade. Então, os dois, puta merda, incrível. É, meu voto vai pro Cal, até assim, o lance do primeiro gol do Bahia é uma coisa de louco. Ele tá com o primeiro volante, que nem um doido, caindo pela ponta direita, pega a bola, ele tá sem marcação nenhuma, ninguém pressionando ele. Ele vai mandar a bola pro Renato Marques na área, ele erra o Renato Marques com uns 10 metros, manda a bola no pé do cara do Bahia, que começa a puxar o contra-ataque, ele simplesmente fala assim, foda-se, não vou voltar. E aí, a bola passa ali na nossa intermediária e gol deles no contra-ataque. Então, assim, é um primeiro volante de uma qualidade ímpar, assim, e é o famoso qualidade de passe, né? Então, vai esse voto aí. O Sérgio tá falando aqui que ele fez a postagem dizendo que não recebeu exatamente para se resguardar, né? É, mas eu queria mais era aproveitar aqui, falar com o Sérgio, que ele se autodenomina salviano, né? Eu gosto de chamar ele de Sérgio, e foda-se. Ele faz um trabalho muito legal lá no Américas Histórias, cara, e esse último aí que ele falou sobre o nosso primeiro título como profissional é sensacional, cara. Tem uns textos legais, tem umas fotos legais, uns vídeos legais. Sérgio é foda nesse negócio, sabe? Inclusive, aproveitando, fazer o jabá do Sérgio aqui, que ele, nesse último programa também, ele mencionou do passando a caixinha para contribuir com as pesquisas do Sérgio lá. Ouçam um episódio e contribuam com o trabalho do Sérgio, que realmente é do cacete. Muito bom. Recomendo a todos ouvirem América História. É que está disponível no YouTube e no Spotify. É, e o último episódio também que eu gostei pra caramba, inclusive conversei com ele sobre lá o penúltimo, né, sobre a nossa possível ida pro Betim, e os paralelos que a gente tinha de antigamente que continuam os mesmos problemas das diretorias de hoje, é muito interessante, então ouçam. E só pra fechar, Thales, já que a gente portou o Lucas Calcro, foi o nosso, um dos empates técnicos, né, pro Colatina, você como bom volante ali, marcador e tal, você acha que a gente... Ele dá conta da Série B? Lucas Cal? É. Só se for a Série B da China, né? A Série B do Azerbaijão, a Série B dos Estados Unidos, a Série B do Brasil, ele não dá conta não, gente. Eu achei que a pergunta que vinha era outra. Se já tinha rolado o ensaio natalino com o cachorro? E esse não rolou ainda não. Esse ainda não. Se a gente for fazer um Decadentes retrospectiva, podia fazer com as fotos dos jogadores, cada coisa. Aí você entende como é que um time desse é rebaixado, cara. Primeiro volante nosso faz um ensaio com o cachorro. Ah, velho, se fuder, cara. Você tem contrato com ele pelas ruas aí passeando com o Beagle dele? Cara, não. Eu só encontrei essa vez e gerou muita repercussão. Acho que eu vi de novo. Eu vou fingir que não vi, certo? Vou fazer igual eu não sei qual que é a função dele lá, e não vou citar o nome dele não, mas um jovem do América, que me viu ontem, que eu não sei se nem me viu, fingiu que não me viu, abaixou a cabeça. Fingiu que não te viu, você tá de sacanagem, né? Esse leitão aqui. Fingiu que não me viu, não quis me cumprimentar e tal, é uma bobagem, gente, uma bobagem sem limite, sabe? As pessoas que trabalham no América, principalmente as pessoas do marketing, e que também algumas do Onda Verde, antigamente tinha uma interação com a gente muito maior que tem hoje. Eles estão se achando muito. Eles estão achando que a torcida do América é só a torcida de camarote, né? Não, gente. A torcida do América é arquibancada, tá? Voltem pro mundo real, tá? E por falar em América e camarote, aquela hora que a gente tentou passar pelo portão do estacionamento, que o cara da. Sei lá do que ele é, da conservação. Ah, mas por que não tem ninguém do América aqui? Bicho. Alguém tem que lembrar que ele também é do América, que não tem diferença, não. Ele é funcionário do América. O tratamento que nos foi dado ontem, só contextualizando aí, ontem a gente foi convidado para ir, algumas pessoas foram convidadas para ir no camarote de um patrocinador do América, e nós fomos maltratados na chegada à saída, tá? Nós fomos maltratados por funcionários terceirizados da Arena Independência, pela turma lá do próprio América, e nós só fomos bem tratados pelo pessoal do restaurante. Isso aí é de se tirar o chapéu. A educação deles e a fineza deles para com a gente. Agora, os outros precisou do dono do camarote, ou seja, do patrocinador do América, ter que ligar para alguém para liberar o nosso acesso, para a nossa saída do lugar. Então, é um absurdo. É, isso só mostra claramente o que é o marketing do América esse ano, sabe? Estão cagando para a gente, torcedor, sabe? Mas a gente também está cagando para vocês agora. Quer dizer, eu sempre caguei. O que importa para mim é o América. E pessoas passam, tá, gente? Pessoas passam e o América fica, beleza? Inclusive, passaram duas hoje, né? Duas ou mais passaram hoje. É, o problema é que se essas duas pessoas que saíssem, as duas que entrassem no lugar, fossem melhores, eu ficaria mais feliz. Mas, infelizmente, as trocas são piores, né? E é foda, é foda. O que nós passamos ontem, nós vamos falar, nós vamos ter muito tempo para falar sobre isso, porque o Jairo, que é o nosso Alê, misturado com o Juninho, né? Ele gosta de ter programa em dezembro e janeiro, e faço questão de fazer um programa inteiro só debatendo sobre isso. Segue o jogo aí. E as revistinhas, você vai fazer um programa só sobre elas? As revistinhas? É. Cara, eu não tenho todas, porque, por exemplo, no jogo contra o Curitiba, eles não distribuíram para quem foi no Portão 6, sacou? É o que eu falo. camarote, portão 4, isso aí tem tudo. Para quem está lá no portãozão 6, e só para conhecimento, gente, eu sou cotista do América e meu plano é o plano VIP, tá? Isso eu posso provar. Eu vou no portão 6 porque eu gosto do portão 6, eu gosto da galera que vai. Então, assim, é uma merda que estão fazendo com a gente. Já fizeram com a gente, né? Eu espero muito que mudem para ano que vem, uma nova diretoria, uma nova gestão. Eu fico sempre na esperança de dias melhores, como diz Jota Quest. Segue o jogo aí. Só pergunta, qual a revistinha você gostou mais desse ano? Eu? É. O Felipe, eu acho que a de ontem estava bem legal, sabe? Porque não tinha o Juninho. Tomar no cu, velho. Porra. Esportes especializados com Lucas. É porque o momento, o Jairo me treinou só isso, que ele fala que tem que colocar a vinheta quando você tá falando. Aí... Eu vou te falar do fundo do meu coração, Felipe. Eu vejo duas coisas aí nisso que você fez. Primeiro, te dar os parabéns, que você realmente copiou o Jairo com excelência. Eu tô puto por isso que você fez. E segundo, que você é vingativo, né? Porque aquele dia que eu te cortei, que você começou a falar do Edson, eu sabia que você até saiu do programa, eu sabia que o dia eu ia ter, mas foi ótimo, foi sensacional. Fala aí, Lucas, que nós temos esporte especializado aí, os seus Zé Manés. Vamos para os esportes especializados, então. Primeiro, tá meio fraco de esporte especializado, porque final de ano tem muita coisa, né? Mas o América... Locomotiva disputou um torneio de flag football e ficou em quarto lugar na taça de prata. Flag football é tipo rouba-bandeira do futebol americano. Futebol americano que não tem porrada. Então, o time de futebol americano, quando não está disputando, tem essa modalidade também. O América disputou a taça de prata e ficou em quarto lugar. Um outro comentário, não é sobre partida, mas eu recomendo a todo mundo que veja. O time do América Locomotiva Baseball lançou uma camisa, mas provavelmente foi só pro elenco ali, né? E a camisa ficou linda, camisa do time de beisebol do América. A galera tava até nos comentários, eu recomendo todo mundo que tá assistindo aqui, vai lá ver o Instagram, Locomotiva Baseball, vê a camisa lá e escreve pra galera vender, porque eu até perguntei como é que compra, a gente tem um tanto de gente comentando, eles falaram assim que eles devem fazer sob encomenda depois, mas ainda não divulgaram nada. Então vão lá no Instagram do Locomotiva Baseball e fala pra galera vender aquela camisa. Quando eles fizeram da camisa de futebol americano, vendeu bastante lá, se não me engano foi 2017, 2016, por aí. Então enche o saco da galera, quem sabe não sai pra vender. Realmente a camisa ficou bem bonita. Eu acho bonita essa camisa estilo beisebol com os botõezinhos no meio assim. Então comentem lá, que eu acho que eu quero adquirir a minha e eu acho que muita gente também quer adquirir as suas também. Nesse momento... Locomotiva Baseball, isso. Dá uma olhada no Instagram. E a camisa ficou bonita pra caramba, só que eles devem ter feito só pros jogadores, né? Mas queremos comprar, viu, Locomotiva Baseball? Dá pra ver. Aí, ó, Rolon. Thales colocou na tela ali. Ficou bonita pra caramba. Muito legal, cara. Tem esses detalhezinhos aqui de botão. Eu sou meio tosco pra esse tema, mas que legal. Ficou muito legal mesmo. Pois é, cara. E eles não colocaram pra vender. Quando lançaram... Porque também o beisebol é um esporte muito menos popular até do que o próprio futebol americano, né? Mas assim, podia colocar uns 20 na loja. Eu acho que venderia. Essas camisas assim, só pela galera que compra por ser bonito e tal. Então, tomara que saia pra vender, porque vale a pena. Nesse momento, a América tá disputando a final do Campeonato Metropolitano de Futsal contra a equipe do Minas. Eu não achei pelo menos link com transmissão para ver alguma coisa como que tá o jogo e tal, só mostrou ali a última postagem foi do sobre a partida que ia ser hoje com horário lá na quadra do Olímpico. Então vamos esperar para ver como é que vai ser. É uma partida muito difícil, o Minas tem muito mais estrutura que a gente, então, mas pelo menos fizemos nosso dever de casa, que é chegar na final do Campeonato Metropolitano. E sobre o futsal, queria fazer um comentário também. No meio da semana, a Itatiaia divulgou que o América teria confirmado sua participação no Campeonato Brasileiro de Futsal para o ano que vem. Aí eu até fui me inteirar um pouco mais do assunto. O que acontece? Hoje já existe a Liga de Futsal, que é aquela que o Minas joga, que joga lá os times Carlos Barbosa, Magnus, enfim, tem os times mais tradicionais de futsal. Aparentemente, rolou um racha, ou está rolando um racha, entre a Confederação Brasileira de Futsal, de futebol, e essa liga que é organizada de maneira independente. E a Confederação Brasileira de Futsal, que é ligada à CBF, resolveu criar a própria liga, porque para você entrar na liga de futsal hoje, é caro, porque você tem que comprar uma franquia, tem um número limitado de times, então tem muitos times querendo entrar e não conseguem jogar a liga de futsal. O América foi convidado a jogar essa liga nova, que vai ser organizada pela Confederação Brasileira de Futsal. Se tudo dando certo, vão ter os dois campeonatos, então um não substitui o outro, a liga vai continuar acontecendo. E o América foi convidado para fazer parte desse campeonato que seria organizado pela Confederação Brasileira, que inclusive é o campeonato que daria vaga, por exemplo, é a organização que faz da vaga para uma Libertadores de Futsal, por exemplo, né? Que é a federação oficial, né, ligada à CBF, por assim dizer. Só que a Itatiaia deu como se o América tivesse já confirmado, e na verdade o América recebeu um convite. O América estava viabilizando a participação nesse campeonato. Pode ser que de fato a gente participe, mas ainda não está confirmado, porque apesar de ser mais barato do que participar da liga lá, do futsal, não precisa de comprar a franquia, a América teria sido convidado, os custos para participar de um torneio nacional como esse também são altos. Mas o próprio perfil do Coelho Futsal colocou a notícia correta, né? Que o América foi apresentado a projeto, as condições, e que o América estuda a proposta e vai se preparar para conseguir participar. Então, só porque a Itatiaia acabou atravessando uma notícia colocando como se já tivesse sido confirmado, o América não foi confirmado, mas o América foi convidado, e vai ser muito legal se puder participar, que vão ter outras equipes tradicionais também que jogarão essa competição organizada pela Confederação Brasileira de Futsal. Se isso acontecer, eu acho que vai ser muito bacana, porque aí o América vai jogar jogos contra as torcidas mais tradicionais, eu acho que os torneios vão ser mais bem estruturados do que são hoje, né, nas quadras que o América joga hoje no Metropolitano, em outras competições ali amadoras, vamos colocar assim. Então, daria uma visibilidade. Existe, inclusive, a possibilidade de ter algum tipo de transmissão nacional para essa nova liga, que hoje os campeonatos que o América disputa não tem. Então, o América não seria uma potência do nacional do futsal, porque não teria investimento para isso, mas pelo menos disputaria ali uma competição mais relevante a nível nacional de futsal, tá? Só trazendo esse contexto aí que eu acho importante, porque muita gente se entusiasmou sobre a notícia, mas tem todo um contexto por trás que não é aquela liga que tem transmissão no Sport TV hoje, não é essa que o América jogaria, e também nem nessa outra que está sendo organizada ainda, que pode vingar, o América confirmou. O América está só estudando essa possibilidade, e pode ser que dê certo. Então vamos aguardar os próximos capítulos aí. E por fim, no vôlei, o América jogou na quarta-feira e foi superado novamente, que mais uma grande surpresa, pelo Joinville Vôlei por 3-0. A América, que nesse momento está em décimo lugar de 12 participantes na Superliga Masculina, fazendo aquilo que normalmente ele faz, que é ir muito mal na competição nacional de vôlei. É isso aí. Bom, e só para encerrar, até porque está chegando o horário que eu teria de sair de qualquer forma, já que amanhã às 4 horas da manhã tenho de trabalhar. Mas só para finalizar, né, uma informação também que a gente tem que passar é sobre nós tivemos a eleição, né, do CA, foi renovada a chapa da situação, e nós temos três cotistas, né, aqui, eu imagino que os três são cotistas e acho que dois são conselheiros, né, ou estou enganado? Contrário. São dois. E o Thales cotista e o Lucas conselheiro. Ah, tá. Achei que você já tinha conseguido também a sua... adentrar esse ramo, mas são cada pessoas dia que mais estão... longe, inclusive. Mas eu estou longe disso, infelizmente ainda não ingressei na vida política, mas vocês comentassem um pouco das expectativas de vocês para esse CA, até para reforçar um pouco a carta, né, que o Jairo lançou, né, de que espera que eles tenham aprendido com os erros e que estamos dando esse voto de confiança. O que vocês têm a dizer sobre um pouco... Deixa eu só fazer um comentário, que eu esqueci de uma só, tá? Que tá rolando a Copinha Feminina, sub-20. E o América vai jogar amanhã contra o São Paulo. Então só esqueci de mencionar essa competição também. Teve o América sub-20 feminino, tá disputando a Copinha, e vai jogar amanhã, de manhã, às 8h45, contra o São Paulo, tá? Só porque eu esqueci de mencionar isso daí. Mas... palavra de você, só para encerrar essa. Sobre a chapa, parte. Espero mais do mesmo. São as mesmas pessoas, não mudaram nada. A gente não sabe para onde estão indo os dois que deixaram o CA. Pode ser que apareçam na SAF aí, vai ser mais do mesmo. Conselho deliberativo, nada vai mudar. Os conselhos fiscais e de ética também os mesmos indicados pelos que já estão lá? É, a gente não tem uma perspectiva de renovação tão grande. A princípio, a gente não teve nenhuma sinalização nesse sentido. É, a chapa é basicamente do mesmo grupo político, vamos dizer assim, né? É, apesar de até o Alencar, em algumas declarações, publicamente trazer, né, que o América, na verdade, não tem oposição, coisas nesse sentido. Existem, sim, diferentes visões dentro do Conselho, mas não o suficiente para uma oposição conseguir se firmar numa chapa, alguma coisa nesse sentido, é, por enquanto. Mas, então, se elegeu, está basicamente o mesmo tipo de modus operandi, vamos colocar assim. O que a gente espera é que, apesar das pessoas serem as mesmas, basicamente, né, com o mesmo presidente, é, que se faça de maneira diferente do que foi feito esse ano, né? Principalmente no quesito distanciamento da torcida com o clube, né? A torcida não ter sido colocada tão em segundo plano assim. A América não tem a torcida mais numerosa do mundo, mas os que têm são apaixonados, né? Então acho que colocar o torcedor no centro dessa das atenções, vamos colocar assim, do clube, eu acho que é muito importante. Então, do ponto de vista da eleição em si, não teve grandes novidades para nenhum dos cargos que foram eleitos até agora, nem do CA, nem do Conselho de Ética Fiscal, nem nada. Mas o que a gente espera é que a gestão, né, seja diferente para o ano que vem, principalmente do que foi esse ano, né, em relação a esse distanciamento entre clube e torcida. E torceremos para que dê certo, né? Isso que é o mais importante. Tipo assim, não é como se a gente está torcendo para dar errado, muito pelo contrário. Do que depender de mim, eu só quero que a América vença e cresça sempre. Esse ano houveram erros, espero que, mesmo sendo a mesma chapa, que esses erros se corrijam para o ano que vem. Até porque tem uma chance maior de, já que você foi a pessoa que cometeu o erro, de aprender com ele e fazer melhor, né? Mas antes de assumir os erros, eles têm de corrigir o erro, eles têm que assumir o erro. Até agora ninguém falou que errou. Então... Algo a acrescentar, Thales? Cara, é isso aí que vocês falaram, torcer para dar certo. A gente fala aqui muito sobre... A gente é torcedor antes de tudo, né? Talvez as pessoas não entendam isso aqui. A gente não é jornalista, a gente não é nada, a gente é torcedor. O sentimento nosso aqui é o sentimento que vem da arquibancada. Todos os quatro que estão aqui, por exemplo, foram ontem no jogo, né? Então o nosso sentimento é esse. A gente quer uma América melhor. Com uma América melhor, você pode ter certeza que o clima aqui vai ser muito melhor, muito mais descontraído. A gente vai tecer menos rancor contra a galera. Mas esse ano foi difícil, foi um ano péssimo. E eu espero que a turma que entre aqui, vamos dizer assim, né, tenha aprendido com os erros e tudo e melhore para ano que vem. Mas vamos lá, vamos que vamos. Apesar que, para quem está chegando agora no Decadente, gente, no período de pandemia, nós fizemos alguns programas que a gente fez. Estava sem futebol, a gente fez entrevistas com pessoas que têm alguma ligação com essa parte política do América, sabe? Ex-presidentes, atuais presidentes. Fizemos um negócio muito legal aí, sabe? Uma série muito bacana. E se você pegar todas as entrevistas, todas não, mas grande maioria das entrevistas, a turma falava em renovação. E é o que a gente não vê, e cada vez mais fechado essa possibilidade de renovação. E o que dirá essas tentativas aí de mudança do estatuto no meio do jogo, né? Mas vamos que vamos. É sempre torcer para o melhor do América. Sempre. A gente está aqui pelo América. A gente está aqui perdendo. Perdendo não, né? A gente está aqui 1h22 falando do América. Não estão ganhando nada com isso, não. Porque a gente gosta do América. A gente quer o América bem. Beleza? É isso. E com essas sábias e belas palavras do nosso ídolo, Thales Maciel, é que encerraremos hoje, né, que temos o programa. Então, agradecemos toda a audiência aí. Se puder compartilhar com os amigos, é sempre importante. A gente não vai parar de produzir conteúdo nem quando não houver futebol. Você tá igual o Jarbe. Puta que pariu, que maluquice, bicho. Primeira semana de janeiro, a gente fazendo decadência. Toma banho, porra. Todo mundo na praia, a gente fazendo essa merda aqui. A gente vai filmar o futebol do sócio, que é para o Thales poder dar os votos de Bale com a Latina sobre as performances que acontecerão no dia 16. Então, se prepare. E olha, mas... se tiver programa todo domingo, a gente vai ter programa dia 24 e dia 31. Eu só quero... Dá ideia, não. Você falou aí, ó, 1x1 futsal. Ó. Boa, top demais. Pô, contra o Minas. Então, melhorou, né? Apenas um dos esportes especializados que costumava perder tem uma melhorada esse ano. E agora tem esportes especializados ao vivo, né? Ah, e o América também divulgou que vai ter um time de e-esportes agora. Isso aí eu não sei comentar, não, viu? Eu não sei nem como é que vê placar disso. Então, esse aí eu tô na dúvida se eu vou cobrir. É equipe terceirizada, então não vale a pena, não. Imagina eu falar aqui quanto ficou o jogo de LOL, não vai dar, não. Mas vamos lá. Um abraço a todos aí. Boa noite. Falou. Valeu, galera.